Vamos lá, Flávia. A gente está no Rio de Janeiro, correto? Sim. Então tá bom. Qual é o som que te faz lembrar do Rio de Janeiro? Quando você pensa no Rio de Janeiro, você pensa em que som? As buzinas dos carros no trânsito. Escreve para mim esse som, então. Quando são várias buzinas tocando ao mesmo tempo, por um longo tempo, é irritante. Porque você fica confuso. Mas quando é uma só, por um longo tempo, eu acho que é legal, porque se torna parte do ambiente. Quando você se acostuma com isso, vira um som legal, um som harmonioso. Entendi. E são só aquelas buzinas normais ou aquelas que tem musiquinha também, tá? Diz pra mim. As buzinas normais. Normais. Tá bom então.